Oceania 6251, Dakar 242, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6251, decolou. Oceania 6251, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da EL. 360 da EL, é possível voar na proa de letra? Após 2000 pés, autorizado. Obrigado. TAM 3201, no desce via para 2000 pés, ajuste 13, livre LS, aporte estável. Desce via 2003, compressão NA 3201. Brasília 749, é, chame 1-8-6 para a cópia. E o Edmund 749, informação em curso, é hotel, copia. Web 6749, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesolo 21, trive após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída arbol, elefa com curva à direita. Transponder 5437, controle 1208. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, é a saída, é leve após. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Já, boa transição, é leve, obrigado. Oi, o Azul 4177, passando para o táxi, 4 horas de autonomia, 59 é o POB, alterna com 5. Gente, Azul 4177, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 013. Gente, táxi via Índia, reporta pronto no ponto de espera, no 013, ajuste Azul 4177. Zero, Dona Zero, pronto, Azul 4177. Azul 4177, Alinda, coluna 0, vento no 30 graus, 05 nós. Vento Alinda, coluna 0, Azul 4177. Então, 3201, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado, boa, 3201. Chanel 6251, chame Recife 251, alternado no 3325, bom voo. Gente, Recife 251, no 3325, 6251, obrigado, 3, bom trabalho. Web 5898, aguarde cópia. Aguarda, Web 5898, tá no 2002. Mais de cópia, Web 5717. Torre Salvador, bom dia, tá 3201, final ILS, baixada travada. Bom dia, tá 3201, continue a aproximação, aguarde pista livre. Agora, 3201. Então, 3201, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, 3201. Azul 4177, decolar 250, controle 1, 208, bom voo. 208, boa, o azul 4177. Salvador, bom dia, azul 4177, decolou, mantém proa, cruza 1500 no perfil. Azul 4177, contato radar na decolagem, subiu para o 360, após 2000 pés autorizada para o de laser. 360, após 2000, está autorizado para de confirmação? Leda. Leda, ok, após 2000, Leda 4177. Por gentileza, coordenar com o centro para o 380? Aguarde. Azul 4177, autorizado pelo Centro Recife, 380 como final. Ok, 380, 4177, obrigado. 3201, solo 53, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Direita, né? Com Alfa Juliette 09, tá? 3201. Web 5898, copia. Prossiga, senhora. Web 5898, com fins aprovado nível 340, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5443, controle 1208. Objeto 5898, autorizado com fins, é Bravo Charlie Fox, nível 340, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge. 5443, o código 1208, controle Web 5898, solicita o pushback acionamento no 02. Web 5898, protegimento correto, livre acionamento, chame para o táxi, no portão 2. Autorizado, chame para o táxi, Web 5898. Web 5717, copia. Web 5717, Galeão aprovado nível 340, via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5441, no controle 1208. Autorizado Galeão 340, via Pêsulo 10, até SMAP, conforme o plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, com curva da saída da Euleda, pode vir. 4, 4, 5, 7, 5, 7. Web 5717, cotejamento correto, chame pronto. Sou Web 6749, informe que será o número 2 no setor, aguarde. Web 5717, cotejamento correto, aguarde para o pushback e acionamento, informo que será o número 3 no setor. Prossiga. Como que a aeronave da companhia no 02, à esquerda, solicitou primeiro, ok? A mesma vai iniciar e o senhor será o próximo na sequência. Tá, então eu entendo que vocês estão prontos, né? Confirme? Informou clareza 1. Pensei que já tivesse iniciado o procedimento. Negativo, estou observando agora. Ainda não iniciaram, ok? Vou questionar. Aguarde. Está iniciando agora. Ok, obrigado. Nada. Está aqui para colaborar. WebMail 749, já coordeno com a equipe de solo para iniciar após 09 da companhia retaguarda. Gente, eu guardo a minha testa. Objeto 5898, pronto para o táxi, 94 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão. Gente, web 5898, táxi via Índia, reporte pronto, ajuste no 0 no 3. Ajuste a 1013, autorizado o táxi via Índia, reporta pronto, ponte estrada 10, web 5898. Ponte Perdão no zero, web 5898. Web 5898, Alinda, colando zero, vento no 20 graus, 05 nós. Autorizado, Alinda, decolando, vento no zero, web 5898. Web 5717 na escuta. Fazendo com a equipe de solo para iniciar após a aeronave da companhia livrar a retaguarda. Para o táxi Web 6749, 13 para B, 3 horas e 50, do Galeão. Gente, web 6749, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 3. 0 via Índia, reporte no ponto de espera pronto, no 0 no 3, ajuste, obrigado. Gente, mantém o ponto de espera, 6749. Web 5898 na escuta. 5898, senhorita, a gente teve um travamento na nuvem, viu? Tá tentando resolucionar. Será que poderia aguardar só um instante? É, confirma o estimado, mais ou menos. Me dê 30 segundos se eu lhe responder alguma coisa. Ok. Yeah. O 5898 resolucionou o problema, senhorita. Autorizaria decolagem? 5898, vento no 1 no 0 grau, 049, livre decolagem no 0. Autorizada decolagem, pista no 0, 5898, grato. Web 6749, alinha e mantém, pistão no zero. Para o táxi Web 5717, meu 118, eu estou no 340, canal confim. Um momento, Web 5717, Web 6749, alinha e mantém, no zero. Gente, vai iniciar agora, 6749. Web 5717, prossiga com os dados. 118, 1340, alterna com 5717. Gente, táxi até o ponto de espera via Índia, ajuste no 0 no 3, Web 5717. Pois é, táxi via Índia, 0 no 3, 5717. 5898, da cola 208, chame o controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Departure, good morning, Webjet 5898, dial departure. Web 5898, radio contact for departure, climb level 340, dial departure. Any chance to fly direct to Lida? Climb and maintain for level 340, 5898. Web 5898, clear, fly direct to Lida. Direct to Lida, climb and maintain for level 340, 5898. Acompanhe ali e mantenha, após o web 5719. Mas ali mantém, 5719.